seu sacrifício salvasse o bem mais precioso das garras do mal. O mais nobre ser se fez homem, morreu porque amou seu algoz opressor. Aceitou seu destino de mártir na cruz, concluiu seu plano. Cordeiro era o nosso pecado, seu rosto disforme, ferido, marcado, exclamava: está consumado. De volta ao Pai, o Filho saudoso mostra as cicatrizes nas mãos, e voltando seus olhos até ele diz: hoje mesmo.